Ficheiro 53, página 431. Pestanejou com os olhos a lacrimejarem, com o vento carregado de poeira, e passou a mão pelos cabelos numa tentativa vã de alisar as pontas desgrenhadas. Cortados curtos, eles formavam um tufo de pontas, espetadas no alto da cabeça, parecendo um leque rebelde. Porquê então? Perguntei, inclinando-me para a frente. Deste-me só as razões para não o fazeres. O que resta? Ele hesitou por um instante, mas em seguida olhou-me diretamente nos olhos. Por causa de Carlos Stuart de Sassenach. Até agora conseguimos impedir todas as grandes somas de dinheiro. Mas com esse investimento, bem, ele ainda pode conseguir liderar um exército na Escócia. E se isso acontecer, sabes melhor do que eu o que pode vir a acontecer, Sassenach. Eu sabia e o pensamento enregelou-me. Não pude deixar de recordar a descrição de um historiador sobre o destino dos habitantes das terras altas em Culloden. Os mortos jaziam uns sobre os outros, encharcados da chuva e do seu próprio sangue. Os escoceses, mal administrados e famintos, mas ferozes até ao fim, seriam destruídos numa meia hora decisiva. Foram amontoados uns sobre os outros e abandonados, sangrando, numa fria chuva de abril, a causa que haviam alimentado por 100 anos, morta, junto com eles. Jamie estendeu o braço e segurou-me nas mãos. Acho que não vai acontecer, Claire. Penso que conseguiremos impedi-lo. E se não conseguirmos, ainda assim não acredito que alguma coisa venha a acontecer-me. Mas se acontecer... Parecia extremamente ansioso agora, falando em voz baixa e ardente. Se acontecer, quero que haja um lugar para ti. Quero que haja alguém a quem possa recorrer se eu não estiver mais aqui para cuidar de ti. Se não puder ser eu, então quero que seja um homem que te ame. Apertou-me os dedos com mais força. Eu podia sentir as duas alianças que me penetravam a carne e sentir a ansiedade nas mãos dele. Claire, sabes o que me custa fazer isto por ti? Poupar a vida do Randall. Promete-me que, se o momento chegar, voltarás para o Frank. Os olhos dele perscrutaram-me o rosto, azul escuros como o céu na janela atrás de si. Já tentei mandar-te de volta duas vezes antes e agradeço a Deus por não teres ido. Mas se houver uma terceira vez, promete-me que voltarás para ele, para o Frank. Porque é por isso que poupei a vida do Jack Randall por um ano. Por ti. Promete-me, Claire. Allez, allez, montez! Gritou o cocheiro de cima do seu banco, encorajando os cavalos a subir uma ladeira. Estávamos quase a chegar. Está bem, disse eu finalmente. Eu prometo. Os estábulos de Argentã eram limpos e arejados, cheirando a verão e a cavalos. Numa baia aberta, Jamie circundou uma égua percheron, encantado como uma traça em volta da luz. Ai, que linda que tu és! Vem cá, pequenina, deixa-me ver esse belo e gordo traseiro. Sim, que bonito! Quem me dera que o meu marido falasse assim comigo, comentou a Duquesa de Neve, provocando gargalhadas abafadas nas outras senhoras do grupo, que permaneciam de pé na palha do corredor central, observando. Talvez ele o fizesse, madame, se a sua própria visão de costas oferecesse tal estímulo. Mas, por outro lado, talvez o seu marido não compartilhe a apreciação de Milor Brogue-Toirard por um traseiro bem torneado. O conde Saint-Germain deixou os olhos percorrerem-me o corpo com uma pitada de desdenhosa ironia. Tentei imaginar aqueles olhos negros a brilhar pelas fendas de uma máscara e pude reconhecê-los muito bem. Infelizmente, os folhos da renda do punho da camisa iam além dos nós dos dedos das suas mãos. Eu não lhe podia ver a forquilha entre o polegar e o indicador. Ouvindo a conversa paralela, Jamie apoiou-se muito à vontade nas largas ancas da égua. Somente a cabeça, os ombros e os braços à mostra, acima do corpo volumoso da Percheron. Milord Brochtoirach aprecia a beleza onde possa ser encontrada, Monsieur le Comte, mulher ou animal. No entanto, ao contrário de alguns que eu poderia citar, sou capaz de diferenciar uma da outra. Riu maliciosamente para Saint-Germain. Depois deu umas palmadinhas de despedida no pescoço da égua, quando o grupo começou a dispersar-se, rindo. Jamie tomou-me o braço para me conduzir ao próximo estábulo, seguido mais lentamente do que o resto do grupo. Ah, disse ele, inalando a mistura de cheiros de feno, cavalos, arreios e estrume, como se fosse incenso. Eu realmente sinto falta do cheiro de um estábulo e o campo deixa-me saudoso da Escócia. Não se parece muito com a Escócia, disse eu, semicerrando os olhos contra o sol ofuscante quando emergimos da obscuridade do estábulo. Não, mas é o campo, disse ele. É limpo, é verde, não há qualquer fumo no ar ou esgoto debaixo dos pés. A menos que tenhas em conta o excremento de cavalo, coisa que eu não faço. O sol do começo de verão brilhava nos telhados da Argentã, uma cidadezinha aninhada entre colinas verdejantes e suavemente ondeadas. A Codelaria Real ficava logo na periferia da vila, com construções muito mais sólidas do que as casas dos súbditos do rei ali perto. Os celeiros e estábulos eram de pedra lavrada. O chão era de pedra e os telhados de ardósia. Eram mantidos numa condição de limpeza que ultrapassava em muito a de L'Hôpital des Anges. Um sonoro zumbido veio de trás de um estábulo e Jamie parou bruscamente, bem a tempo de evitar o choque com Fergus, que surgiu diante de nós como se tivesse sido atirado por uma fisga. Perseguido nos calcanhares por dois jovens cavalariços, ambos bem maiores do que ele. Uma mancha verde de excremento fresco, do lado do rosto de um deles, dava uma pista da causa da altercação. Com considerável presença de espírito, Fergus deu meia volta, passou como uma flecha pelo meio dos seus perseguidores e zuniu para dentro do grupo, onde se refugiou atrás da fortaleza dos quadris revestidos de quilte de Jamie. Vendo a sua presa assim protegida, os perseguidores olharam aterrorizados para a falange de homens e mulheres da corte que vinha na direção deles. Trocaram um olhar de decisão e simultaneamente viraram-se e fugiram. Vendo-os bater em retirada, Fergus esticou o pescoço detrás da minha saia e gritou alguma coisa em francês chulo, o que prontamente lhe angariou um tabefe na orelha por parte de Jamie. Sai já daqui, disse ele rispidamente, e pelo amor de Deus não atires bosta de cavalo a gente maior do que tu. Agora vai-te e não arranjes confusão. Completou o conselho com uma saudável palmada no traseiro de calças curtas, o que fez Fergus sair a cambalear na direção oposta àquela que tomaram os seus atacantes anteriores. Eu ficara em dúvida quanto à conveniência de levar Fergus connosco nesta excursão, mas a maior parte das mulheres levava pajens para lhes prestar pequenos serviços e carregar as cestas de comidas e outras parafernálias consideradas essenciais para um passeio de um dia. E Jamie quis mostrar um pouco do campo ao rapaz, achando que ele merecia um dia de folga. Tudo muito justo. Exceto que Fergus, que nunca estivera fora de Paris em toda a sua vida, ficara demasiado exaltado com o ar, a luz, os belos e enormes animais bem debaixo do seu nariz. Assim, deslocado de nervosismo e agitação, não parara de se meter em confusão desde a nossa chegada. Só Deus sabe o que ele fará de seguida, disse eu sombriamente, Vendo a figura de Fergus que se afastava, vai pegar fogo num dos montes de feno. Jamie permaneceu impassível perante a ideia. Ele vai ficar bem. Todos os rapazes se metem em garras de cocó. A sério? Virei-me, examinando Saint-Germain, imaculado, em linho branco, sarja branca e seda branca, inclinando-se cortesmente para ouvir a duquesa, conforme ela caminhava com afetação pelo pátio coberto de palha. Talvez tu tenhas brincado a isso, disse eu. Não eu, nem o bispo, creio. Perguntava-me se aquela excursão fora uma boa ideia, ao menos da minha parte. Jamie estava no seu elemento, com o gigante Percheron, e o Duque estava visivelmente impressionado com ele, o que era ótimo. Por outro lado, doíam-me as costas terrivelmente da viagem de coche, e os meus pés estavam quentes e inchados, pressionados e doridos contra o couro apertado dos meus sapatos. Jamie olhou para mim e sorriu, apertando uma mão pousada no seu braço. Não vai demorar muito mais, Sassenach. O guia quer mostrar-nos o local onde os cavalos reproduzem. E depois tu e as outras senhoras poderão ir sentar-se para comer, enquanto os homens ficam por lá, dizendo piadas grosseiras sobre o tamanho do pênis um do outro. Esse é o efeito geral da observação de cavalos de procriação? Perguntei fascinada. Bem, nos homens é. Não sei qual o efeito nas mulheres. Mantém os ouvidos atentos e talvez depois possas contar-me tudo. De facto, havia um ar de excitação reprimida entre os membros do grupo, conforme nos aglomerámos nas instalações um tanto apertadas de um estábulo de reprodução. De pedra, como as outras construções, esta não era dividida em baias de ambos os lados de uma passagem central, mas possuía um pequeno curral delimitado por uma cerca baixa, com cocheiras individuais de cada lado, e uma espécie de corredor estreito ao longo da parte de trás. Desse corredor saíam diversos portões que podiam ser abertos ou fechados para controlar os movimentos de um cavalo. O edifício em si era claro e arejado, graças a enormes janelas sem vidraças abertas em cada uma das extremidades, dando vista para um cercado relevado. Eu podia ver várias das enormes éguas Percheron que pastavam junto à cerca. Uma ou duas pareciam irrequietas, ensaiando um galope titubeante, depois retornando a um trote ou marcha, sacudindo as cabeças e as crinas com um relincho alto e estridente. Uma vez, quando isso aconteceu, ouviu-se um grito alto e nasal de uma das cocheiras no final da cabana. E o painel divisório sacudiu-se com o baque surdo de um poderoso coice do seu ocupante. Se encontrar alguém que saiba fazer outra coisa, além de enfiá-lo no primeiro buraco que aparece, diga-me. Eu estaria interessada em ver o que mais pode ser feito com algo assim. Ao menos você tem um que está interessado, interrompeu a Duquesa de Neve. Lançou um olhar de repulsa para o marido, reunido com os outros homens, perto de um dos cercados, observando uma égua arriada a ser treinada. Hoje não, querida, disse ela, imitando os tons sonoros e fanhosos do marido com perfeição. Estou fatigado. Pôs a mão na testa e revirou os olhos para cima. A pressão dos negócios é tão desgastante. Encorajada pelas gargalhadas, ela continuou a imitação, agora arregalando os olhos de horror e cruzando as mãos protetoramente sobre o colo. Quê? Outra vez? Não sabe que gastar a essência masculina gratuitamente é um convite à doença? Já não basta que as suas exigências me tenham desgastado a ponto de me transformar num sabuco pequeno, Matilde? Quer que eu tenha um ataque? As mulheres gargalhavam e dobravam-se de rir, alto o suficiente para atrair a atenção do bispo, que acenou para nós e sorriu indulgentemente, provocando novas ondas de riso. Bem, Ao menos ele não anda a gastar toda a sua essência masculina em bordéis ou em outro lugar, disse Madame Prudhomme, com um eloquente olhar de compaixão à Condessa de Saint-Germain. Não, disse Mathilde melancolicamente. Guarda-o como se fosse de ouro. Até parece que está em falta, do jeito que ele... Ah, excelência, aceita um copo de vinho? Sorriu encantadoramente para o duque, que se aproximara silencioso por trás. Ficou parado a sorrir para as mulheres, uma das sobrancelhas louras, ligeiramente arqueadas. Se tinha ouvido o assunto da nossa conversa, não demonstrou. Sentando-se ao meu lado na toalha, Sua Excelência entabulou uma conversa amena e divertida com as senhoras. A voz, estranhamente aguda, não fazia nenhum contraste com as vozes femininas. Embora ele parecesse prestar muita atenção à conversa, notei que os seus olhos se desviavam periodicamente para o pequeno aglomerado de homens junto à cerca do corral. O exuberante quilt de Jamie destacava-se, mesmo entre os sumptuosos veludos bem talhados e as sedas forradas. Senti uma certa hesitação em voltar a encontrar-me com o Duque. Afinal, a nossa última visita terminara com a prisão de Jonathan Randall, sob a minha acusação de tentativa de estupro. Mas o Duque era só gentilezas e civilidade neste passeio, sem qualquer menção a nenhum dos irmãos Randall. Nem houve qualquer menção pública da prisão. Quaisquer que fossem as atividades diplomáticas do Duque, pareciam estar num nível suficientemente alto para merecer o selo real do silêncio. De um modo geral, recebi com prazer a presença do Duque no nosso piquenique. Para começar, a sua presença impedia que as mulheres me perguntassem, como algumas almas mais ousadas faziam de vez em quando nas festas, se era verdade o que os escoceses usavam por baixo do quilt. Considerando-se a disposição de espírito do presente grupo, não creio que a minha resposta usual, ah, o de sempre, seria suficiente. O seu marido tem um ótimo olho para cavalos, observou o duque, livre por um instante, quando a duquesa de Neve, do outro lado dele, se inclinou sobre a toalha para conversar com Madame Prudhomme. Ele disse-me que tanto o seu pai quanto o seu tio mantêm uma pequena, mas excelente criação de cavalos nas terras altas. Sim, é verdade. Bebi um pequeno gole do meu vinho. Mas o senhor visitou Callum Mackenzie no Castelo Léor. Certamente viu o estábulo por si mesmo. Na verdade, eu conhecer o duque em Léor no ano anterior, embora o encontro tenha sido breve. Ele partiu numa expedição de caça pouco antes de eu ser presa por bruxaria. Eu tinha a certeza de que ele devia ter tido conhecimento do facto. Mas, se assim fosse, não dava nenhum sinal disso. Sem dúvida, os olhos pequenos, azuis e astutos do duque, dardejaram para a esquerda, depois para a direita, para ver se estava a ser observado. Depois passou a falar em inglês. Na época, o seu marido informou-me de que não morava nas suas próprias terras, por causa de uma infeliz e errônea acusação de assassínio, apresentada contra ele pela coroa inglesa. Pergunto-me, milady, se a incriminação ainda persiste? A sua cabeça ainda está a prémio, disse eu, sem rodeios. A expressão de educado interesse do duque não se alterou. Estendeu a mão e pegou numa das pequenas salsichas na bandeja. Essa não é uma questão irremediável, disse serenamente. Depois do meu encontro com o seu marido em Léor, fiz algumas averiguações, adequadamente discretas, asseguro-lhe, minha cara senhora. E creio que a questão pode ser resolvida sem maiores dificuldades, com uma palavra no ouvido certo, das fontes certas. Interessante. Inicialmente, Jamie contara ao Duque de Sandringham sobre a acusação que pesava contra ele, por sugestão de Callum Mackenzie, na esperança de que o Duque pudesse ser persuadido a intervir em seu favor. Como Jamie, de facto, não tinha cometido crime em questão, Não podia haver provas contra ele. Era bem possível que o Duque, uma voz poderosa entre os nobres da Inglaterra, pudesse, de facto, conseguir que as acusações fossem retiradas. Porquê? Perguntei. O que é que deseja em troca? As sobrancelhas louras e grossas ergueram-se subitamente e ele sorriu, exibindo dentes pequenos, brancos e regulares. Meu Deus, a senhora é muito direta, não é verdade? Não poderia ser simplesmente porque aprecio a opinião abalizada e a assistência do seu marido na seleção de cavalos? E gostaria de o ver de volta a uma posição onde essa habilidade possa de novo ser exercida lucrativamente? Poderia, mas não é, disse eu. Percebi o olhar penetrante de Madame Prudhomme sobre nós e sorri amavelmente para ele. Porquê? Ele atirou a salsicha inteira para dentro da boca e mastigou-a devagar, o rosto redondo e afável, refletindo nada além do prazer de desfrutar o dia e a refeição. Por fim, engoliu e limpou delicadamente a boca com um dos guardanapos de linho. Bem, disse, apenas como hipótese, se me compreende. Assenti e ele continuou. Apenas como hipótese, então talvez possamos supor que a recente amizade do seu marido com um certo personagem recém-chegado de Roma. Ah, vejo que me compreende. Sim, suponhamos que essa amizade se tenha tornado uma questão, de certa forma, preocupante para alguns grupos que prefeririam que esse personagem retornasse pacificamente a Roma ou que se estabelecesse em França, embora Roma fosse melhor, mais seguro. Compreende? Compreendo. Eu também peguei numa salsicha. Eram muito condimentadas e pequenas baforadas de alho penetravam pelas minhas narinas a cada dentada. E esses grupos veem essa amizade com seriedade suficiente para oferecerem que se retire as acusações contra o meu marido em troca do fim desse relacionamento? Novamente, porquê? O meu marido não é alguém de grande importância. No momento, não, concordou o Duque. Mas pode ser no futuro. Ele possui ligações com vários interesses poderosos entre as famílias de banqueiros em França e, mais ainda, entre os comerciantes. Também é recebido na corte e tem algum acesso aos ouvidos de Luís. Em resumo, se no momento não possui o poder de arregimentar somas substanciais de dinheiro e influência, é provável que o faça em breve. Também é membro, não de um, mas de dois dos mais poderosos clãs das Terras Altas. E os grupos que desejam que o personagem em questão retorne a Roma guardam um medo, não despropositado, de que essa influência possa ser exercida em direções não desejáveis. Seria muito melhor se o seu marido pudesse retornar. Uma vez restaurada a sua reputação para as suas terras na Escócia, não acha? É uma ideia, disse eu. Era também um suborno e dos mais atraentes. Cortar toda a conexão com Carlos Stuart e ficar livre para retornar para a Escócia e a Lallyburgh sem o risco de ser enforcado. A remoção de um partidário possivelmente preocupante do Stuart, sem nenhuma despesa para a coroa, também era uma proposta atraente do ponto de vista inglês.